Meus amigos, bom dia. Estamos muito felizes por estar aqui mais uma vez, frequentando e participando das atividades dessa casa. Dizer da honra que não merecemos de poder falar na manhã de hoje de Francisco de Assis. Então vamos pedir a Jesus, a quem Francisco tanto amou, a quem Francisco tanto ama, para que ele nos abençoe, nos ilumine e nos deixe a sua paz. Num dia muito distante, 825 anos atrás, em 26 de setembro de 1182, reencarna na Terra um espírito todo amor, todo ternura, todo mansidão, toda humildade. Inicialmente receberia o nome de Giovanni de Bernardone, João Bernardone, mas sendo seu pai, Pedro Bernardone, um comerciante que tinha muitos negócios na França e que houvera casado com Dona Picaline, ela francesa, em homenagem talvez àquele país, ele dá o nome de seu filho Francisco, francesinho, como foi também um francês, nosso querido Kardec. Então aquele francês, um menino como os outros, muito rico, seu pai um alto comerciante, vendedor de tecidos e de roupas, talvez um dos mais ricos da pequenina cidade de Assis, Francisco cresce em muita ternura e, como qualquer jovem rico, adorava as festas. Adorava sair com os amigos para os bailes, adorava estar com eles, adorava.